Eita! Eu amo a Peppa Pig. Eu adoro a Peppa Pig. A Peppa Pig, ela é muito legal. Ela ensina as crianças a ser legal. A Peppa Pig é uma porquinha simpática. A Peppa Pig tem o papai Pig, a mamãe Pig e Jorge o Pig. Eles são porcos bem simpáticos. Eles são de uma família tradicional. Eles são de uma família tradicional. Eles são brasileiros. Eles moram numa casa pequena. Eles são Peppa Pigs. Eles são pigs das crianças. A Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. A Peppa Pig usa vestido vermelho. O Jorge usa vestido azul. Papai Pig usa vestido azul escuro. A mamãe Pig usa vestido laranja. Eles são a família Pig. Uhul, uhul. Eles são a família Pig. Uhul, uhul. Eles são a família Pig. Eu gosto da família Pig porque eles são legal. Eles são legal. Eu gosto tudo do Papai Pig. Ele tem óculos, ele é legal demais. A mamãe Pig é simpática. O Jorge é uma criança. A Peppa Pig é uma criança simpática, cheia de amigos. Eles gostam de fazer as coisas. Eles são demais. Eles são sua família. Eles são as pessoas da hora. Eles são bacanas. Eles são muito legal. Isso é mais difícil que fazem. Eles de uma pessoa tradicional. Peppa Pig de Pedro Olho.